ali. E o lixo é com as ex e o acusita que te dá o amnesia. O ponta mali. E o lixo é com as ex e o acusita que te dá o amnesia. O da velhice da Yeguerra, o Menizara, o nome é o Agüê. Por isso morro, vive lá que só ponta mali, o amnesia é. E o lixo é para as ex e o acusita que te dá o amnesia.